ele vem com graça, pois ele tem a graça, ele vem com graça, pois ele tem a graça. Os meus pecados ele já limpou, o meu passado ele já lavou. Os meus pecados ele já limpou, o meu passado ele já lavou. Ele vem com graça, pois ele tem a graça. Ele vem com graça, pois ele tem a graça. Os meus pecados ele já limpou, o meu passado ele já lavou. Os meus pecados ele já limpou, o meu passado ele já lavou. Graça, graça. graça, graça, Senhor. Senhor, eu libero a tua graça, graça, graça, graça, Senhor. Profetizamos graça, graça.